vem o meu parça, flow me arregaça, topo é miragem. O sangue mancha farda, eles só protegem quem tem dinheiro. Cheio de dólar na mala, tudo à vista, putas viagens. Meus manos vivem na margem, o país virando puteiro. Chega junto pra ver o que acontece em plena luz do dia. A rotina que só gera estresse e desanda as crianças. A pergunta quem não quer calar porque dá covardia. Em resposta à violência massiva espancando a esperança. Tá provado que na sociedade quem manda é o dinheiro. E daqui quem consegue ainda é visto como escória. Prova que a realidade do topo é um desfiladeiro. Se venderam da lama pro lodo, isso aqui vai pra história. Tô por mais áreas de lazer, nosso lazer não é só futebol. Formulado novo, aprender não é prender não, tá só na lousa. Não precisa ser pedagogo, filho meu não morde um anzol. Pra aprender a conquistar as próprias coisas e não ter que roubar. Espalhados pelo meu Brasil, muitos sem moradia. Desacertos daqui nos consomem, nunca vem à tona. Imagina como é suportar e enfrentar o dia a dia. Se até o pouco que você tem, o sistema te toma. Velho, fardo é a sobrevivência à mercê do Estado. Pra lidar com tudo isso aqui, haja paciência. Se um deles ouve meu som, eu vou ser forjado. Num país que até tem dinheiro e não tem decência. De onde eu venho, meu parça, fome arregaça, topo é miragem. O sangue mancha farda, eles só protegem quem tem dinheiro. Cheio de dólar na mala, tudo à vista, putas viagens. Meus manos vivem na margem, o país virando puteiro. De onde eu venho, meu parça, fome arregaça, topo é miragem. O sangue mancha farda, eles só protegem quem tem dinheiro. Cheio de dólar na mala, tudo à vista, putas viagens. Meus manos vivem na margem, o país virando puteiro. Meus manos vivem na margem, o país virando puteiro. Meus manos vivem na margem, o país virando puteiro. De onde eu venho, meu parça, fome arregaça, topo é miragem. O sangue mancha farda, eles só protegem quem tem dinheiro. Cheio de dólar na mala, tudo à vista, putas viagens. Meus manos vivem na margem, o país virando puteiro.